Brasilidade. Música brasileira em alto e bom som. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você. Fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém. Dez minutos atrás de uma ideia já tão, uma teia de aranha crescer e prender. sua vida na cadeia de um pensamento que de um momento pro outro começa a doer. A gente é gato, barata pode ser um barato total. Tudo que você disser deve fazer bem, nada que você comer deve fazer mal. Quando a gente tá contente, nem pensar que tá contente, nem pensar que tá contente, a gente quer. Nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer viver. Você ouviu o melhor da música nacional, Brasilidade, aqui na Positividade FM. Brasilidade, orgulho do que é nosso, orgulho de estar na Positividade FM. Positividade, the best song. Coloque mais positividade na sua vida. Positividade. Positividade é 104.5. Feirão de ofertas arrasadoras Roma Fiat Tijuca nessa sexta e sábado. Até 10 mil da entrada em 10 vezes sem juros no cartão. Fiat Fastback T200 Turbo Automático a partir de 113.990. Ou entrada mais parcela de 990. Fiat Pulse Drive 1.3 Automático a partir de 105.990. Ou entrada mais parcela de 990. Consulte condições em romafiat.com.br. Loja na Tijuca, Rua Uruguai 140. Paz no Trânsito começa por você. Quer se dar bem e poder realizar todos os seus planos? Vem pro aniversário Açaí de 50 anos. Além de muito preço baixo, tem o prêmio de 5 milhões. Isso muda a vida. Além de muita economia, tem 50 mil prêmios instantâneos. E 1.500 viagens no navio Açaí. Vem se dar bem. Cadastre-se já. Não fica aí boiando. Atenção, amantes de inovação. Venha conhecer as novas lojas BYD Grupo AB no Shopping Nova América e na Abolição. Conheça o lançamento BYD Yuan Pro, o SUV elétrico que vai mudar a sua experiência ao dirigir. E mais, BYD Dolphin Mini pronta entrega com taxa 0% e 15.800. São 6 anos de garantia e carregador wallbox grátis. Quer saber mais? Acesse grupoab.com.br/BYD ou visite nossas lojas no Shopping Nova América e na Abolição. BYD Grupo AB, uma marca do Grupo AB. Paz no Trânsito começa por você. Positividade é 104.5. Prepare-se para a seleção de seminovos Rio Zen. Neste sábado 21 de setembro na Rio Zen de Pilares. São as melhores marcas e modelos revisados com uma excelente avaliação na troca. E você ainda pode escolher entrada parcelada sem juros ou transferência grátis ou tanque cheio. Venha nos visitar na Rio Zen de Pilares e aproveite essa oportunidade. Saiba mais pelo WhatsApp 21 99 197 1084. Paz no Trânsito começa por você. É aniversário da Drogaria Pacheco e quem ganha o presente é você. A partir de R$200 em compras, incluindo as marcas participantes, você ganha um copo ecológico exclusivo. Confira as ofertas. Protetor solar corporal L'Oréal de R$49,99 por R$29,99. Desodorante Rexona Aerosol de R$24,90 por R$18,90. Fralda Pampers Comfort Sec leve 2 unidades por R$99,99 cada. Ofertas válidas de 20 a 22 de setembro. Vai na certa, vai na Pacheco. Potenza, somente nesta sexta e sábado, Renegade Turbo T270 com PecTech de 118.290 por 115.990. Compass Longitude 2025 por 175.990. Never felt so fine, and I doubt if it was ever mine. Not like you hold me, ooh, baby. Love never felt so good, and I doubt if it ever could. Not like you hold me. Just can't get enough. just can't get enough. I just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Aqui na Positividade 104.5. Já acabou, passou. Tamo junto. Uma ótima sexta-feira, 20 de setembro de 2024. Pra você que tá aí já começando o seu dia, já de quebra, né? Já antecipando já o início do final de semana. Começa hoje. Vamos deixar assim, né? Começa hoje. Que você tenha um bom dia de trabalho, de estudo, de correr atrás, de malhar, de não fazer nada, ou de ficar em casa, ou trabalhar de casa, ou trabalhar em casa. Você que tá dando carona aí pra Positividade, um abraço pra você aí do aplicativo, van, táxi, ônibus. Um abraço pra você da Táxi 01, que tá dentro de um dos mais de 700 carros da Táxi 01, com aquela propaganda linda da Positividade no vidro traseiro do carro, escrito assim: coloque mais positividade na sua vida. Coloque em 104.5. Abraço aqui do Carlos Alberto até as 11. Tamo junto até as 11. E é claro que a gente começa bem. Brand New Heavies. Never stop. Never stop, never stop. Never stop, never stop. Positividade.